Podemos contar com uma equipa ambiciosa, apesar das limitações decorrentes do orçamento limitado que temos, mas uma equipa ambiciosa que vai tentar honrar os pergaminhos do clube desta competição, que é a Proliga, o clube com mais títulos conquistados nesta competição. Temos 3 títulos, mas pronto, como eu dizia, este ano os objetivos passam por tentar chegar o mais longe possível em todas as competições em que estamos empenhados e em que estamos, em que vamos participar. Temos uma equipa jovem, a maior parte dos jogadores são jogadores da casa, portanto temos o Hélder Carvalho e o João Gonçalves, que já têm jogado vários anos na Liga, que estão radicados no Conselho, e depois temos 5 jogadores da formação e, portanto, que vão jogar este ano também na equipa sénior. Havia um ou outro que já tinha jogado anteriormente, mas, portanto, tem 11 jogadores, que é o total do plantel, 7 jogadores são, efetivamente, da casa, o que está uma grande satisfação e manifesta a nossa preocupação na formação. A formação é também uma aposta grande da secção, não é? Do Sampaiense Basket. É também formar atletas que possam integrar a equipa principal. Sim, esse é efetivamente conseguirmos ter jovens com qualidade e em quantidade e qualidade para competir na equipa sénior. Vamos procurar cada vez mais, cada vez temos mais atletas da formação na equipe sénior, porque só assim é que o clube será sustentável a médio e longo prazo. Temos que ser conscientes da realidade, é uma inevitabilidade. Doutor Nuno Marques, chegar à Liga Portuguesa novamente é uma das, continua a ser a ambição então do Sampaiense? Como em qualquer desporto, quando se entra em campo, como em qualquer jogo, o objetivo é ganhar, como é evidente. Saber se o conseguimos ou não é outra história, porque isto é um desporto e, portanto, as outras equipas também vão com o mesmo objetivo. Às vezes ganharemos, outras vezes perderemos. Se chegarmos ao fim e no cúmulo das vitórias e das derrotas formos campeões, ótimo. Seria uma grande alegria, mas, como eu digo, não é esse o nosso objetivo primordial na presente época. O nosso objetivo é, efetivamente, chegarmos o mais longe possível em todas as competições em que estivermos envolvidos. E quanto ao clube em geral, incluindo a formação, o nosso objetivo é alargar o número de praticantes. Vamos ter também vários atletas séniores como treinadores da formação. Portanto, dos 7 atletas que eu há pouco falei, atletas da casa, 5 deles são treinadores da formação, o que nos permite assegurar também o futuro da formação em termos de quadros técnicos para os próximos anos.